contato com o radar, submarino 340, via saída São Lourdes. 12 para 2, no céu, eu eixo no 020, livre leste, ponto estabilizado, número 2 na aproximação. Informe Charlie, informe tráfego, posição de 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste, cruzando 6700 para 2, no céu, afastando 72, aeronáutica precede na aproximação. Passa 1170, chame centro Recife, em 1.26.0, até 1.28.8. Deixa 3304, vai chamar 1.26.0, alternado 2.28. Obrigado, uma boa semana. Boa. Bruno Bravo, frequência livre presente. Sala 0, azul 2780. Azul 2780, complete aproximação, champanhe 1.18.900. 2.95, bom trabalho. Azul 2780. Azul 2780, QNH 1.020, autorizado pulso, pistão no 0, vento no 40 graus, no 0 norte. Bom dia, autorizado pulso, pistão 0, Azul 2780. Charlie, completo por estimação, Charlie Tony, 118, decimal 95. Renato 0, com atenção, bom dia, ele faz salto. Eu tenho o solo Charlie, que legal no 020, autorizado por questão 0, dentro no 30 graus ou no mais. Pouso no 0, 102, já saiu de um capitão. Hotel, me informe Charlie, no solo 54, libere à direita e chame o solo Salvador em 121.9. Seis meses, mais uma, Charlie, está ajustado. Vamos fazer um parte que não quer seguir? O dia está em GTA. Entendi. Decolar, pistão 0, vento 1, 30 graus, com 1, 2 a nós. Autoridade, área de colocação 0, 0, 0, 0. Lima 8, tamo, oi, bom dia. 208, obrigado, bom dia. Círculo 107, chama o controle 120, décima 8. 208, 207, alto. Controle Salvador, com 207, na decola. 271, contato radar, segundo número 360, direto Leda. 360, direto Leda, confirmando? Sim. 311, passando 1940, chamo de Santo Recife, em 126, decimal 125, decimal 1, alterando 28, decimal 35. Afirmando 25, decimal 1, alterno 28, decimal 35. 0964, já controle Salvador. Essa via chegada com Mach 1 para o nível 050, ajuste no 020. Autorizado, decolagem com Pro Norte, na interseção, o vento 130 graus, 0 norte, após fora do solo, seu Serra Lima. Partindo Serra Lima, decolando 2, mantenha pro a norte, acione 5223 no transponder. Do Serra Lima, acione 5223 no transponder, mais de transferência. 5223, mais curto para transferência aqui do Serra Lima. 2065, decolando 1-3, chegou o controle no 2018. 2065-1208. Vamos partir no Serra Lima, chama o controle no 2018, acione 5223. Acionado 5223, chamada no controle 120-8, que é o Serra Lima. 2065, contato com a Terra Decolagem, que fazer essa eleição, voo 1 no trânsito Mótima, para o mesmo voo 360. Voo 1 no trânsito Mótima, para o 360, voo 2065. Controle Salvador, papá, papá, aqui no Serra Lima. Papo Paquilo, Serra Lima. Controle Salvador, mantém contas nas vagas 196, altimetro 1020. 1026. Papo Paquilo, Serra Lima, confirmando o local do meio. Queira de Santana, que já está. Aquilo, Serra Lima, quando você estiver estimado para pouso, reporte livrando a CPL. Pouso 2171, chama agora o centro Recife, 125-1, caso negativo 128-35. Tá botando a câmera no braço, controle? 1094, está autorizado a final do procedimento ILS, chama 0, doutor para 2, já vai, altímetro 1020, reporta estabilizado. Gol 2065, chama o centro Recife, 125, décima 1, caso negativo 128, décima 35. 251, caso negativo 2235, obrigado. Via chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste a cena para o 020. Aponto a partir do Serra Lima, frequência de examinação com os tráfegos locais. A terra frequência do controle para receber essa informação de voo e alerta. Bom dia, 2-3-0, bom dia, autorizado, Admiral de Colapso, chama 0, vento 5-0-0-0-7-9. Gente, Admiral de Colapso, chama 0-2-3-0. partindo do ponto de espera da esquerda de nível 020. Decolar 2, 2, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Pouca transição Caju, subindo ao 370, está completamente visual no setor. Se der coordenar para a gente voar da presente era Caju. Fecha o guarda, mantenha a saída. Tá, mantenha a saída na sua escuta ao 230, muito obrigado. Está autorizado a final do procedimento de aliança que você puxa no 0, deixa para 2 em 10, a final do 020, a porta está pesada. 1094, Charles 30, libera direita, chama o Saulo 121, do sinal 9. Direita, 219, ponto 0, 94. Ramon, recente do falado de 31, para as estações, no controle de Salvador, 120, do sinal 8, no voo. Graças, Oscar, como é que é aqui? Controle 8, bom dia, é o Papa Romeu, Oscar Maikiaki. Papa Romeu, Oscar Maikiaki, controle Salvador, mantendo o Sérgio no Correio do Axé, reforço para o Tabaco. Possibilidade de proa direta, Papa Romeu, Manati? Autorizado direto, Manati, Papa Romeu, Oscar Maikiaki, reforço utilizando a CPS. Reforçará, Oscar Maikiaki. Salvador 145, controle Salvador, sendo identificação, depois de chegada por meio de 1 para o meio de voo 050, ajuste aqui no sumo 030. Carro 8487, controle Salvador, sem identificação, dessa vez a chegada a MAN, para o nível de voo 060, ajusta a cena para uma 030. Voo 1230, chama o centro de cima. Voo 2085, caso negativo, 125, decimal 4, sim. 2085, 2545, 1230. Azul 4207, chama o seu 118, decimal 9, senhor. Eu estava com o seu bom dia, vou estar tudo bem, sete, amizade, beleza. 1-0. Para 4, 1, 6. Vamos lá, 1, 4, 5, recusa a velocidade 2, 2, 0, mais.